Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Pensa numa música que deu valor. Essa aqui, ó. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz, tenho você. Toda ternura que eu procurei, só a seu lado eu encontrei. Fique comigo você aqui, quero te sempre, você aqui. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Ricardo, tudo certo? O rei do açaí, açaí branco, açaí preto, lá no Vero Peso. Ricardo, tamo junto. É nóis. Só ao seu lado eu encontrei. É o homem da mídia, Ricardo Multimídia. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre. Comitiva do Puraquê! Mais de 20 tá com a gente passeando em carroça! Valeu! Coisa de louco, me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Ei, maluquinho, tô seu maluquinho, não, chega aqui! Coisa de louco, alô, Big Big! Você não sai da minha cabeça. A carroça. Como você fez a minha cabeça? Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Meu casal, a Bela e o Vera. Como você fez? Os nossos manos aqui na frente. Aí, mano, sempre no apoio. Como

claro, nossa grande amiga Pia. Saudade, a Pia de Luxo. Que não tenho felicidade. Ela guarda. Ela tá aqui o sargento. Aqui. Meu sargento Ário. Descubra o paradeiro dela. Ainda pouco a Bia mentiu pra mim. Acabar de vez com esse meu tormento. Ela falou que você tinha caído na brecha. Para sorrir. Não. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho. Desde que ela se foi, ainda estou sozinho. E nem por um momento eu a esqueci. Marajó. Amo a beleza dos teus olhos. Amo teu jeitinho encantador. Amo esse teu lindo sorriso. Esse charme, essa beleza que... Olha o homem mais lascado do mundo. Meu amigo Gil Lascado. Amo a doçura dos teus lábios. Essa carreira solo, né, Júnior? Amo os que brilham em seu olhar. Meu parceiro Juan, o Alisson, o Rômulo, da Mário Rocha, valeu, valeu. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida. Orgulhosamente, Marajoara. E aí, Alberto Miss? Como é que tá o som? Adoro o sabor do seu batom. Então, pronto. Essa pele tão macia. Só tenho medo do Moisés amanhã nas redes sociais. Você é muito tímida, tímida. Um dia, muito tímida, vou te agarrar. Tímida, muito tímida, meu amor. A carroça. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Aê! Estou tão sozinho que ela nem telefona. Eu falei coração pra você não se apaixonar. Égua da música. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão. E essa solidão vai passar. Ricardo Multimídia, o nosso rei do açaí lá do Veropa. Caso isso, ele e toda a sua equipe aconteça, aqui na comissão de frente. E a musa Lojas Estátuas lá de São Brás. E aí, musa? Eu juro que vou. Cadê o galo branco? E você vai ter que aceitar. Carroça, para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em meu coração e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em meu coração e me deixa escolher. Roça da Saudade. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em... Olha quem apareceu. E me deixa escolher. Minha luciosa Camila. Para com essa... saudade de você, Camila. Que me faça sofrer. Aí era só. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Pernambuco! Dança, gatinho, dança! As negras do merengue já na área. Venha, meu benzinho, venha, por favor, me dá teu carinho, vem matar a minha dor. Venha, meu benzinho, venha, por favor, me dá teu carinho. Essa música aí, o Lascado, a minha. Lembra muito da Vanessa. Só sei que te amo, só sei que te quero, por isso te chamo, por isso te espero. Só sei que te amo, só sei que te quero, por isso te... Lu CDs gravando tudo. Por isso te... Já tem CD do Franzinha, prontinho, viu? Aqui no lado, Lu CDs. Na cidade. Com a gente, meu sargento Gonçalves. Acreditou. E toda a família, velhos tempos. Valeu, aí, sargento. Agora ela diz que. Um abraço aqui do maestro. Pro seu velho amor. Olha, na época seco. Aquele que ela disse não ama. Na época podia bater. Atacou. Ah, chegou. O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada. Oninho, oninho, oninho, oninho. Mas ela quer, não sei o que pode ser. A gente toca, toca o que você gosta de ouvir. Olha pra galera que gosta do caqueado. Bora, negras, bora começar a esquentar. Bora, negras. As nossas meninas do merengue. Bora, meninas. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teu segredo somente pra mim. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Orgulhosamente Marajoara. O dia 9 tá chegando. O 9 na Via Show. Aniversário da empresa Carroça da Saudade. E também o lançamento do novo visual. Vai ser só o luxo. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Alô, seu Paulo, alô, seu Paulo. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teus segredos somente pra mim. Alô, DJ Toninho. DJ Toninho, balão! Ai, que loucura você é, e gostoso você faz. Teu carinho me seduz, e teu abraço me satisfaz. Bate forte aí, meu amigo Cleiton Gerard, dentro do meu coração. Alexandre de Curuçá também, por aqui. Chame grande igual neném. Ai, que loucura você é, e gostoso você faz. Meu carinho. Mas bate forte a emoção dentro do meu coração. Só nós dois não vai e vem. Só meu grande igual. Vamos mesmo lá, filho. Me excita, gostoso demais. Ai, me excita. Meu amor, quero mais. Ai, me excita. Carroça da Saudade! E gostoso você faz, teu carinho me seduz, e teu abraço me satisfaz. Bate forte a emoção dentro do meu coração. Só nós dois não vai ver. Meu parceiro Dedê, grande gerente da Carol Magazine lá em Sony, ainda mais valor nesse caqueado. Conheci lindas garotas e por quem me apaixonei. Tenho os olhos japonês, mas só fala português. E mora aqui no meu país. Ela é brasileirinha nata, nascida em São Paulo, no bairro da Liberdade. Tudo isso é verdade, eu me e sua identidade. No Japão a gente se amava de noite, de dia, no mar, só com amor, sem ter hora marcada. Mas aqui no Brasil já não dá para a gente discutir, porque em sua vida existe outro alguém. A gente se amava de noite, de dia, no mar, só com amor. É Jennifer! Marcada, e voltar pra casa. É o meu casal de luxo. Diretamente lá de Barcarena. Aqui no Brasil, por sinal, no próximo dia 10. Cine de Barcarena. Vou levar o meu espetáculo lá pra lá, viu? Almoçar lá no setor do Cleiton. E um dia eu volte ao Japão. Tem aquele açaí, aquele maniçoba. Esse amor que apaixonou meu coração. Bora lambadear agora. Os lambadeiros de plantão. Alô, sargento Ávio. Sua esposa aqui com a gente. Velha guarda, isso aí é velha guarda. Alô, Camila. É o nome da emoção. Camila. A carroça. Dança, gatinho, dança! Moisés, de quem é essa voz aí? Dale, Toninho! Ele falou, é do Maninho Vlad. Grande Moisés Costa! Parfois un peu triste, ne soyez pas trop pessimiste. Dans une ambiance pleine de chaleur, vous retrouverez la bonne humeur. Venez vous changer les idées. Dansez avec les Antillais. hora da saudade. E meu parceiro Alex tá com a gente. Alô, Alex! Gente, meu empresário Guilherme. Olha, Guilherme. E a sua esposa, minha Agra. É o meu casal, juntamente também, meu parceiro Antônio. Antônio. Vai, Big Big! Vamos lá, filho! Pau na máquina! Direção do Casota avisa. Olha só, gente. Amanhã é feriado, né? Meu amigo Cunha, toda a diretoria do Casota avisa. A festa aqui não tem hora pra terminar, viu? Se babai te leva até 4 da manhã. Não é isso, Josias? It is high time. Então bora. It is time for love. I'm in good prime. I have plenty of. I'm ready for romancing, girl. I have a lot in store. Come on, little darling, tell me what you really. Tá caqueado, pai, né? Alexandre Curuçá. What are we fighting for? It is high time. It is time for love. Oh, what are we fighting for? I'm in good prime. I have plenty of. Bacana na lambada. Ele vai dar love. Só vai pro salão quem sabe dançar. Ele vai dar love. Aí quem não sabe fica só olhando. Ele vai dar love. Olha o seu Paulo, Josias. Seu Paulo, Dona Nina, dança tudo. Oh, ei, seu Paulo. It is high time. It is time for love. Fighting for. Epa! I'm in good prime. I have plenty of. lá, galera. Agora sim, só no caque, vai. O caqueado pai d'égua. Como é que tá? Sadot moun ka fè tout la jou. DJ Jefferson. Ka pale, yo ka jige ou. Só passando pra lá. Sa ou ka diskite. Mwen vle sa, sa yo ka tou. O melô do Toninho aí, ó. De qualité. E ele canta assim, ó. Moun sala. Toninho. Vle com sa. Yoriyo. Si mye com sa. O homem é bom. Vi tem que viver. Tout ça qui a passé. Yo ça. Yo dio. O homem é bom. Yo dio. Si bien con ça. DJ Toninho. A gente pega o clima aqui. Aí o meu casal, a Bela e o Fera. Ao lado dos nossos manos, nossos manos da saudade, sempre aqui, sempre aqui. Olha quem chegou, meu capitão Nery. Grande capitão Nery, a dona Dulce. Meu casal que tava com saudade. Bora, capitão. Avec Marie José. Même si vous essayez, fait un butin qui veut. Vous pouvez toujours donner ces mouns à la cablague. Yo dio, si bien con ça. Tout bien tient qui vivait. Yo ça. Tout ça qui a passé. Yo ça. Yo dio, bien con ça. Yo dio, si bien con ça. Carroça da Saudade. Um abraço meu parceiro Alírio, juntamente aí com meu casal, aí o Capitão Nery, Dona Dulce, Dona Dulce. Aí Alírio, cadê a patroa? Vamos embora, casota. O maior show audiovisual da saudade está diante de você. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você e canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar. A hora do coladinho agora. Pode tudo se perder. Empresário Ed, o rei da açaí lá do Pará, tá aqui com a gente. Ricardo Multimídia, o rei da açaí lá do Veropa. Ei, Ricardo. Ainda muito mais, seu amor. É por você que canto. Meu parceiro Darlan, ele que dá maior valor aqui na carroça. Pode transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor. Que canto. É por você que canto. É por você que canto. Imagem na penumbra, no nosso leito. Teu corpo enroscado e quase nu, junto ao meu peito. Um raio de luz no corredor da nossa casa vem iluminar teu sono calmo na nossa cama. Toda essa ternura que me traz esses momentos. Enquanto a música, vou te contar, viu? Serve pra mostrar de vez por. Deu vontade de tomar uma agora. Meus sentimentos. Fala, João! Fala, João! Pensamentos meus. Pensamentos. Pensamentos só. Pensamentos. Vejo em silhueta desenhado todo o seu corpo. Finjo que não vejo pra acalmar o meu desejo. O nosso Sem Limites. Fala, Sem Limites. Tento não tocar. Minha amiga Cíntia. Agora ela comanda toda a galera. Levanto. Ei, Cíntia, como é que tá? Sem incomodar teu leve sono, o teu encanto. Fico a contemplar você de longe, assim cansada. Para Guilherme. Pela força viva de um momento. Para você dançar bem coladinho. Bem agarradinho. Pensamentos meus. Pensamentos. Pensamentos. Aí, meu amigo Bode. Pensamentos. Égua, Bode. Ouço até o leve respirar meu bode. Amada, minha doce amiga e companheira. Aí meu parceiro João e a Mara. E a terra mãe. Aí o casal maravilhoso. Aí do Big Som. Agora, chega aqui, a realidade. Da Luciosa. E o sonho acaba. Vejo que estou só e que você está distante. Sinto a cada dia sem você o quanto é triste. Certo de que nada tem valor. Jesus, espetacular. E aí, espetacular. Pensamentos meus. Pensamentos. Aí vem meu parceiro Diel, grande Diel. Agora no seu curral, Luciosa, né, Diel? Aí tem umas canecas, camisas, chapéu. Pensamentos. Personalizados da nossa Luciosa. E aquele leque, a temperatura. Pensamentos meus. Um abraço pra você. É de Abidão, meu parceiro, meu conterrâneo. É de Abidão, é de Abidão, é de Abidão. Lembrei da maloca da saudade na época. Equipe S. Coelho. É mais linda a vida se existe amor. Primo Toninho tá na área, tô sabendo. Toninho. Tem mais cor na paisagem se existe amor. É bonito envolver-se por inteiro com alguém. Mais uma, mais uma. Com amor. É o Devedon. É o nome da emoção. Por amor. Essa música aí é minha, a minha amiga Bia. A Bia de Lúcio. É mais curto caminho. Oferece com muito carinho pra ele. O meu sargento hábil. É mais fácil. Não é pra ele. Se quando há calor. Essa gente. Ele tá sem moral, não tá? É melhor perdoar e estender. Para se limpar, essa gente. É melhor. É melhor. Por amor. É fácil renunciar a tanta coisa. Que eu passei por amor. Você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. É mais doce um beijo se existe amor. Tem mais luz o sorriso se existe amor. São brilhantes os olhos quando olham tudo com amor. Esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. Thank you. Renato. Aí, Renato. A Ganila. A gente já tem CD, o primeiro tempo. Aí do maestro, viu? Na mão do Maluquino. Já tá prontinho o CD do maestro. Sorti de la ville, Léo qui comprend. La vous qui m'a dit, mais ça qui arrive. Illusion, charlatanisme, corporation. Saudade. Aganila, l'amour qui dope l'intelligence, qui laisse pas l'amour qui dope l'intelligence. Amigo Natan da comitiva Carroça Festa, tá bem chegando aí, Natan. L'amour. Capitão Nery e Dona Dulce. Nisse, Nisse, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei. Só sei. Amigo, a gente, meu parceiro, meia telha. Ao menos. Aí da equipe S Coelho. Uma vez. Alô, Ricardo Multimídia. Tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Diego Macedo. Não vê que eu estou. Juntamente aí, meu parceiro Henrique. O seu jeito de. E também amiga Mônica. Falar. Juana. Me diz tanta ternura. E a mamãe do Henrique. Eu queria te abraçar. E a balança. Senti essa doçura. E a mamãe. Me sei. Nisse, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Olha o Guilherme. Só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Every time I look into your loving eyes, uma sequência internacional. I see love that money just can't buy. E aí? One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Amiga Anne, já por aqui. Anything at all, Anne, you got it. Baby, Everything about you tells me I'm your man. A carroça. I live my life to be with you. No one, rapaz, vou te contar, viu? Can do. Essa mulher é muito elétrica. Ela não para. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Carroça da Saudade, o som feito pra quem gosta de recordar. É pra machucar o seu coração. Aí, Isolete, olha o coração, menina. Vor bei deinem Traum, du fühlst dich so verlassen. Und dein Herz versinkt in Tränen, Batera. Tag für Tag. Como é que tá o navio de história aí, Batera? Die Sonne deines Lebens ist gegangen. Und du glaubst, dass dich kein Mensch mehr riecht. Última quarta-feira estivemos lá em Sori. Aquela cidade maravilhosa, vou te contar, viu? Tem aquele queijo que... Meu Deus! Alles wird gut. É só que se fala lá em Suri. E o Diego? Josias, o nome de emoção lá. Alles wird gut. Transferiu o título pra lá, viu, Di? Patrocinador forte. Dein Glaube an die Cabeça Branca ist verflogen. Und gelacht hast du schon ewig lang nicht mehr. Meu amigo Mauro, meu parceiro Mauro. Velhos tempos da tribo. Zerbrochen. Hey, Mauro. Und auf einmal fällt dir alles viel zu schwer. Saudade. Alles wird gut. Du wirst. Vou tocar mais uma. Eu vou passar pro nosso espetacular. Alles wird gut. Glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. In deinem Leben ist so viel geschehen. Es ist nicht so leicht, doch den Weg musst du gehen. Glaub nur daran, auch für... Meu parceiro Juno Lascado, juntamente com o Schleppi. Grande Schleppi, lá do Pantanal, lá do Bengola. Vem com a gente, obrigado, Schleppi. Sempre que pode estar aqui na nossa luxuosa, luxuosa. Alles wird gut, glaub nur fest daran. E aí, Nádia? Niemand weint dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Sag dir, alles wird gut. A minha saideira de hoje. A festa não tem hora pra terminar, viu? Quando a gente... Amanhã é feriado, viu, José? Tanta coisa passando no meu pensamento. Pode ir, tá 4 da manhã. Vamos pra cima. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Saudade. E você sorrindo diz que a gente pode ainda bem melhor ao lado do seu, o seu grande amor. Me diz que Seco GDP é tão lindo, ao lado da patroa. Alô Seco, que lembra um filme tão antigo. E aí? E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Saudade. Diretamente de Santa Catarina. Olha quem chegou. Minha NASA de Lúcio. Alô, Lígia. Agora sim o grupo vai voltar. Vai fortalecer as NASAs. Que lembra do filme tão antigo. Alô, Lígia. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito meu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Chegou a menina, foi só você embora. Eu nem sei se no meu peito cabe. Acabaram com o grupo. Oh, as najas sumiram. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, oh, oh. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.